Estamos debaixo do mesmo céu, do mesmo sol, da mesma lua. E pro nosso Criador, somos todos criatura. Não existe super-herói, não existe super-homem. Alimenta de fé seu espírito, pra sua alma não morrer de fome. Hoje a ansiedade chegou junto com a insônia. Eu sou mais um refém escravo dessa Babilônia. Acumulo problemas e isso me estressa. É 5 da matina e eu canetando essa. Cansei de ver miséria, vingança, tragédia. Corrupção, ingratidão, egoísmo, inveja. O fardo tá pesado e a estrada não tem fim. Mataram todas as flores que tinha no jardim. O que será de mim se eu desistir agora? Trancar meu coração e jogar a chave fora. Mãe, eu prometi que ia dar orgulho pra senhora. Quando eu penso nisso, a minha alma chora. Vejo que o amor tá entrando em extinção. O vilão virou herói, o herói virou vilão. Vejo vários irmãos cego pela ambição. Demorou, mas compreendi que isso tudo é ilusão. 90% do que eu escuto é lenda. O bem mais precioso do mundo não está à venda. É que hoje em dia os valores foi trocado. Quem era pra fazer o certo tá fazendo tudo errado. Tão vendendo sardinha dizendo que é dourado. Eles se esqueceram que a moeda tem dois lados. Já perderam o medo e agora perderam o juiz. Eles tão metendo louco no dono dos pis. Estamos debaixo do mesmo céu, do mesmo sol, da mesma lua. E pro nosso Criador, somos todos criatura. Não existe super-herói, não existe super-homem. Alimenta de fé seu espírito, pra sua alma não morrer de fome. Estamos debaixo do mesmo céu, do mesmo sol, da mesma lua. E pro nosso Criador, somos todos criatura. Não existe super-herói, não existe super-homem. Alimenta de fé seu espírito, pra sua alma não morrer de fome. Não quero ser um astro e nem um popstar. Não vim pra subtrair, eu vim pra somariar. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. E uma palavra de fé te tira do calabouço. Tá osso, irmão, eu sei, é complicado. Eu já vi vários talentos sendo desperdiçado. Trancado numa cela de uma penitenciária. Jogado na calçada de uma agência bancária. Lutando pela vida na sala de cirurgia. Ou morrendo na fila da aposentadoria. Sendo escravo de um patrão pra ganhar uma mixaria. Tentando buscar uma melhora no dia a dia. Eu tô me sentindo preso nas grades do pensamento. Tô sorrindo por fora, chorando por dentro. Se eu falo o que eu penso, o clima fica tenso. Não quero ser condenado pelo meu próprio julgamento. Eu vejo vários esqueletos loucos dentro da roupa. Uns vão pra igreja e outros vão pra boca. Eu sou apenas mais um entre hienas e leões. Com a mente em conflito em várias situações. Cada cabeça uma crença, cada réu sua sentença. E cada escolha tem a sua consequência. Não importa se é cristão, católico ou ateu. Todos nós somos iguais perante os olhos de Deus. Estamos debaixo do mesmo céu, do mesmo sol, da mesma lua. E pro nosso Criador, somos todos criatura. Não existe super-herói, não existe super-homem. Alimenta de fé seu espírito, pra sua alma não morrer de fome. Estamos debaixo do mesmo céu, do mesmo sol, da mesma lua. E pro nosso Criador, somos todos criatura. Não existe super-herói, não existe super-homem. Alimenta de fé seu espírito, pra sua alma não morrer de fome. Todo mundo tem o mesmo valor, seja na alegria, na tristeza ou na dor. Estamos debaixo do mesmo céu, do mesmo sol, da mesma lua. Todo mundo tem o mesmo valor, seja na riqueza, na pobreza, onde for. E pro nosso Criador, somos todos criatura. Todo mundo tem o mesmo valor, seja na alegria, na tristeza ou na dor. Não existe super-herói, não existe super-homem. Todo mundo tem o mesmo valor, seja na riqueza, na pobreza, onde for. Alimenta de fé seu espírito, pra sua alma não morrer de fome.